Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar... Tancredo e Trancado. Uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado. Aos sábados, às 22 horas, em Tempo de Teatro. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena. É o programa desportivo da Antena Web que vai para o ar às quartas-feiras às 20h30 e aos domingos às 23 horas, com a apresentação e realização de Nuno Miguel. Mantenha-se informado com o Desporto Antena. Às quartas e domingos, aqui mesmo na Antena Web. Agora na Antena Web já tem como passar o seu domingo à tarde. Carlos Bonaparte faz-lhe companhia entre as 16 e as 19 horas. Domingo à tarde é um programa com boa música, boa disposição, mas sobretudo uma palavra amiga. Domingo à tarde, com Carlos Bonaparte, entre as 16 e as 19 horas ao domingo, só aqui. Na sua Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão de Histórias de Eurovisão. Histórias de Eurovisão é o seu programa que vai para o ar aqui na Antena Web, sempre entre as 19h30 e as 20h, e que tem a apresentação de Carlos Bonaparte, eu mesmo. Nas últimas semanas temos vindo a abordar as estreias dos 45 países que até agora fizeram parte nas participações do Festival de Eurovisão. Foram muitos. E contam-se alguns, como o último que ouvimos na passada semana, que nem fazem parte da Europa, mas pertencem à European Broadcasting Union. Israel é o país ao qual me refiro. Mas hoje vamos falar, pelo menos nesta emissão, de países, ou no princípio desta emissão, de países que fazem parte da Europa. E vamos começar com uma participação curiosa, ou melhor, com duas. Vamos abrir esta emissão com a participação de dois países rivais, digamos assim, a Grécia e a Turquia. Tagore Mou foi o tema que Marinella trouxe pela primeira vez vindo da Grécia no ano de 1974. Na altura, os ABBA faziam furor ao vencer o festival e a elevarem-se a uma escala planetária nunca antes vista até então. Comparáveis a eles, só mesmo os Beatles. Mas, depois de findados, os ABBA realmente superaram. Mas não é deles que falamos, é de Marinella e de Tagore Mou, o tema que em 1974 representou pela primeira vez a Grécia no Festival Eurovisão. Um ano depois estreava-se a Turquia, com Yankee e o tema Seninle Bir Dakika, uma música mais para a balada, ao contrário da Grécia, uma música que teve mais sucesso no seu país do que a música da Grécia, que praticamente passou despercebida depois do festival. É desta maneira que abrimos mais uma emissão de Histórias da Eurovisão, com as participações de dois países que guerreiam por um outro, o Chipre. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα, εμένα, εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός και μου δίνει ο Θεός. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti. hasret kendisi gibi kavuşmak bir dakika sevmek bir ömür sürer sevişmek bir dakika Então torna-se ainda mais irónica porque em 1981 entra pela primeira vez no Festival da Eurovisão precisamente o Chipre. Mas não o Chipre do Norte, apenas o Chipre do Sul, cuja capital é Nicósia. O Chipre entrou com um grupo chamado Island em 1981, com o tema Mônica. Porém, em 1980, um outro país também se estreava. Teve apenas e só uma única participação. Falo de Marrocos, que com Ben Said trouxe o tema Bitakab Ob. Um tema que, como disse, teve participação única. Marrocos, no ano de 1980. Assim, vamos ouvir nos próximos minutos as músicas de Marrocos, em primeiro, de 1980, e depois a participação primeira do Chipre do Sul, no ano de 1981. Mônica é o tema. Island é o grupo. São os próximos dois temas que se seguem. Mais duas histórias da Eurovisão. Thank you. se siga me resoi, voi che se ne fine o la monica. Interessante esta sonoridade que nos apresentou Ben Said, representando Marrocos. Uma sonoridade que, como é lógico, não agradou aos conservadores europeus, que muito criticaram a participação de Marrocos. Talvez por isso, Marrocos só tenha participado uma única vez. Verdade é que outros países, como Israel, já aqui falamos, e mesmo a Arménia, que mais tarde vai surgir no panorama da Eurovisão, participaram por mais de que uma vez. Israel até venceu 3 festivais de Eurovisão. Aqui não importa se é ou não europeu, o que importa neste caso é a cultura que se traduz em música, em aproximadamente 3 minutos de música. Mas a cultura de Marrocos parece ter sido demasiado diferente para agradar aos europeus. Não participaram mais, senão em 1980. Em 1986 surge um novo país, a Islândia, que hoje atravessa, como sabemos, uma situação bem complicada devido ao vulcão que está em erupção. Na altura tal não era facto de surpresa, mas também não era algo que se esperasse. Em 1986... o tema de Iki trazia à Eurovisão uma nova sonoridade. Vamos ouvir o tema que Iki nos trouxe em 1986 para o Festival da Eurovisão, representando a Islândia. Sem gaite, trepe, me, o perce, me. Nos anos 90 surgiram novos países. A desintegração da União Soviética e posteriormente da Jugoslávia trouxe novos países ao mundo e também ao Festival da Eurovisão. No ano de 1993, três novos países entraram para se juntar aos mais de 20 que já na altura faziam parte vulgarmente do Festival da Eurovisão. Eram estes Croácia, Eslovénia e Bósnia-Herzegovina. É este país que passamos de seguida a ouvir. Svabol Zvieta é o tema que Fazla trouxe pela primeira vez ao Festival de Eurovisão, representando este novo país, a Bósnia-Herzegovina. Corria assim o ano de 1993. Mas como disse, foi mais do que um país estrear-se este ano, em 1993, no Festival da Eurovisão. Outro país que lhe apresentamos já a seguir foi a Eslovénia. Tidejevon Dan, de One X Band, estreava-se também a representar a Eslovénia. One X Band, isto traduzindo para inglês, já que não sei dizer um X em esloveno, mas One X Band era a banda e Tidejevon Dan era, aliás, Tidejevon Dan era a tranquila, descontraída música que representava então este novo país. No ano de 1993, A Eslovénia era então representada pelos 1X Bands, pretendemos assim, com o tema Tide je vondan. Estamos a chegar ao final de mais uma emissão de Histórias da Eurovisão. Vou terminar com a participação da Croácia. Mas antes, quero deixar-lhe uma realidade escondida neste ano de 1993 no Festival da Eurovisão. Disse-lhe eu que se estrearam 3 países. Na verdade foram 7. Mas 4 não foram apurados. Pela primeira vez na história da Eurovisão, 4 países tiveram de ficar de fora, porque pela primeira vez, para um só festival, concorreram 29 países. E foram eles os 4 que ficaram de fora: Eslováquia, Estónia, Roménia e Hungria. Haviam de se estrear no ano seguinte, juntamente com outros 3 países. Um deles, a Rússia. Uma participação importante do ponto de vista político. Era a primeira vez que a União Soviética, agora transformada em Rússia, participava em tal evento, socializando assim com a Europa toda. Mas isto já são outras histórias que ficarão para a 7ª emissão de Histórias da Eurovisão. Para já, finalizamos com um tema que tocou os croatas. Don't Ever Cry, a música de Put, que representou pela primeira vez a Croácia, no ano de 1993, no Festival da Canção da Eurovisão. E desta forma, encerramos a 6ª emissão deste programa. Eu volto de hoje a 8 dias. Tenha a continuação de um bom fim de semana e desejo-lhe uma ótima semana. Até ao próximo sábado, à mesma hora, no mesmo espaço.